Apocalipse de Jesus para os ímpios. Que igreja nós estamos estudando? Sardes. Jesus elogia muito essa igreja? Não. Porque ela é uma igreja metida à besta. Pensa que está viva, mas está? Morta. Porque tem muita fome e pouca o quê? Espiritualidade. Espiritualidade. Mas, quero destacar mais uma vez que não me refiro a qualquer igreja em particular. Não é o nosso papel. Se fosse, eu diria direto. Que, na verdade, todas as igrejas da atualidade, consideradas cristãs ou não, elas têm dentro dos seus rebanhos representadas todas essas igrejas aqui. Todas elas estão aqui. Estão dentro dos rebanhos. É aquela história. Antigamente, uns diziam, Babilônia, igreja tal. Outros, Babilônia, igreja tal. O adversário daquela igreja considerava aquela outra igreja. Nós viemos dizendo, não. O que é o que no mundo existe, construído e mantido pelo homem, homem imperfeito, tem que estar tisnado da imperfectibilidade dos seres humanos. Por isso diz o irmão Zaru, paz na terra é obra pessoal intransferível de nosso Senhor Jesus Cristo. Então por que vocês pegam tanto paz na terra? Só porque nós temos que fazer o que Jesus mandou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, está aqui. Não é bom usar esse plástico, ó. Separar as coisas. É, já sei onde apanhar. A turma da técnica está dizendo assim, coitado dos estados que se denominam Novas Babilônias. Quem é Elias Paulo? Você quer falar alguma coisa? Dá o microfone ali, as crianças têm vez aqui. Primeiro nome, idade. Seu nome? Elias Paulo Silva de Moraes. Elias Paulo Silva de Moraes. Quantos anos? 7. Casado, solteiro, viúvo ou namorado? Solteiro. Vamos lá. O que é que você quer falar? O que você falou que naquela hora que você falou que Jesus Jesus ressuscita, não. Ressuscita? Não. Não? Aquela hora que você falou. O que eu falei? Eu falei tanta coisa aqui. O que foi? Será que é isso aqui, ó? Você está falando de Jesus ressuscitado? Deixa eu ler aqui, ó. Pode ser que não. Seja, hein? Atos dos Apóstolos de Jesus, capítulo 1, versículo 8. Escrevi o seguinte aqui, ó. No Apocalipse para os simples. Pode ser que seja isso aqui, vamos ver. Ou se não é, vai te ajudar. Já que você falou a ressurreição. Jesus, depois da ressurreição, e antes de subir aos céus, de onde voltará da mesma forma que se elevou às nuvens, conforme os anjos disseram, não queria voltar assim, deixou este alertamento, que é também uma ordem aos seus apóstolos e discípulos. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até às extremidades da terra. E de pregar e dizendo... Quer ver essa passagem, por favor? Vamos lá. É isso, filhinho? Vamos lá. É aquele que você falou que ele... Ah. Deixa ele lembrar. Tem muito adulto que nem fica na dúvida, porque nem lê o Evangelho e o Apocalipse. Olha aqui, ó. Uma passagem semelhante aos Atos dos Apóstolos, quando Jesus, antes de subir aos céus, diz... aos 500 galileus embasbacados, aquela coisa toda. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Quer dizer, mandou a todo mundo. Não mandou pregar só 2 ou 3 milhões de privilegiados, ou bilhões, não, a todo mundo. Bom, Elias Paulo, vê se você se lembra, Pirinho. Se lembrar, aí eu te dou a palavra outra vez. Mas rádio é assim, a gente não pode esperar muito tempo, né? Carta à igreja em Sardes, Apocalipse de Jesus, segundo São João, para hoje? De quê? Coração. Coração. Carta à igreja em Sardes, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. Vocês sabem que Jesus não é muito complacente com a igreja em Sardes, que eles pensam que estão vivos e estão mortos, que acham que são os maiores, podem ser maiores em volume e ínfimos em qualidade. Por isso pensam que estão vivos, mas estão mortos. Não me refiro a igreja nenhuma, a seita nenhuma, a religião nenhuma, a crença nenhuma em particular. Porque todas elas têm dentro de si mesmas, neste encerramento de ciclo, as sete igrejas da Ásia. Porque elas mostram o caráter das criaturas humanas, mesmo quando bafejadas pela revelação divina. A gente que é uma maravilha diante do ensinamento de Deus. Outros pegam o ensinamento de Deus e vão empregá-lo mal. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que beleza, hein? Mas tem que perseverar até o fim. Recebeu o testemunho de Jesus, mas que glória! Quem tem ouvidos de ouvir, vamos dizer juntos, ouça. Do Senhor. Essa questão da vestidura branca, vocês já aprenderam? É a vestidura que a gente consegue, como mesmo, hein? Praticando o quê? Boas obras. Boas obras. Diante de quem? Jesus. De Deus, de Jesus, do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que muitas vezes, boas obras perante os homens é matar, assassinar, enganar, confundir, trair, bancar Jezabel. E aí não me refiro só às mulheres, mas também aos homens. Ora, em 6 de outubro de 1974, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o irmão Zarur realizou um congresso notável. Eu tive uma participação importante ali, com a ajuda de outros irmãos, quanto à escolha do local. Um dia eu conto essa história toda. Alguém propôs que todos deveríamos ir de vestiduras brancas para essas reuniões. E um grupo compareceu, se ele se lembra. Quem lembra? De Jacira. Que compareceu de vestiduras brancas lá, aquela coisa toda. Aí o irmão Zarur apresentou seu ponto de vista. Não que ele fosse contrário a que vistamos roupagens brancas, mas ele pedia apenas que valêssemos aquelas vestiduras. Então, muita atenção. Ele vinha pregando, a certa altura ele disse: quanto às vestiduras brancas, é o que está no Apocalipse. É o que eu tinha idealizado para a religião de Deus. Mas não posso aceitar a ideia de que todos sejam obrigados a vir de roupas brancas, porque não acreditam que todos estejam preparados para isso. Então deixam o arbítrio de cada um. Num exame de consciência, se achar que pode vir de vestes brancas, que venha. Mas se depois de um exame demorado diante de Deus, achar que ainda não é hora, venha de qualquer jeito. Mas naturalmente que venha, não é isso mesmo? Mas vocês vão ver o desejo dele aqui no final. Grande homem. Mas se depois de um exame demorado diante de Deus, achar que ainda não é hora, venha de qualquer jeito. Nós não reparamos nessas coisas. Nas reuniões de grandes solenidades, olha aqui a exceção. Nós temos que estar de vestes brancas. Vejam que isso vem às minhas mãos agora, hein? Mas há tempos que eu vinha me lembrando disso. Não sei se por força do Apocalipse, mas venha. E o que ele está dizendo aqui? Mas nas reuniões de grande solenidade, nós temos que estar de vestes brancas. Mas se alguém achar que não está em condições, não se constranja por isso. Venha, venha sim, de qualquer jeito, mas venha. Por isso eu disse que não concordo. Pode ser uma obrigação, e a pessoa com medo de não merecer, não virá ao congresso, e eu quero que todos venham. Então eu acho que este é o caminho certo. A partir do próximo congresso, os que quiserem vir de branco, venham. Prossegue o irmão Zarur. Outro esclarecimento que eu quero dar. Vestes brancas não quer dizer que se tenha que usar um vestido até ao calcanhar. Jesus não quer que sejamos hipócritas, mas que nos corrijamos, ele quer sim. Você não teria vindo à terra pregar, sofrer tanto, ser crucificado, né? Cuspido, agredido de toda forma, açoitado. Deram-lhe com uma cana na cabeça, puseram-lhe uma coroa de espinhos. Para quê? Para a gente não se salvar? Ora, não quer dizer que tenha que se usar um vestido até ao calcanhar. Venha de camisa branca, calça branca, cinto branco. Se puder, só o cinto, que ele quer dizer aqui, né? Mas ninguém é obrigado a deixar de vir porque não tem dinheiro para comprar roupa branca. Ele falava popularmente. Queria ser entendido. Cada um que se vire ou mande fazer, porque o dinheiro nosso é para quem não tem nem o que comer. A esse nós temos que socorrer em primeiro lugar. Assim fica melhor. Cada um já entendeu. Venha de calça branca, camisa branca, saia branca, contanto que a predominância do branco comece a dominar nas nossas reuniões. Fica aquela imagem de João Batista anunciando Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que lava o pecado do mundo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Está, portanto, aprovado. E na base da espontaneidade, cada um fazendo o seu exame, se achar que pode vir, se Jesus no seu coração aprovou, venha. E aí ele vai dizendo, meus amigos, continuem embranquecendo as suas vestes no exemplo do Cordeiro de Deus. Agora eu vou cumprir o prometido. Vamos dar a palavra ao saudoso irmão Zarur, de forma que possamos vir essa lição em que ele diz que fez o possível para cumprir o novo mandamento. E diz também que não podemos, na verdade ele deixa claro isso, né? Está nas entrelinhas, que não devemos reclamar do sofrimento. Por quê? Vocês se lembram? Porque Jesus, hein? Porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, temos que sofrer tudo o que ele sofreu. Portanto, não reclamemos, porque a dor é o quê? Vamos lá então. Observem bem essa prece e esses três. Disseste, Senhor, que onde houvesse dois ou três reunidos em teu nome, aí estarias no meio deles. E nós aqui somos milhões de legionários fiéis nesta luta sagrada por um Brasil melhor, por uma humanidade mais feliz. Sabe, Senhor, que estamos cumprindo tua ordem: orai e vigiai. Isto é, orai, mas também trabalhai na bendita seara da boa vontade de Deus. Não há nada oculto que não seja revelado. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Quem perseverar até o fim será salvo. Se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. E é por isto, Jesus, que marchamos seguindo os teus passos, fazendo o que fizeste e mandaste fazer. Sim, divino Senhor, marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Como dizia André Luiz, o tempo não marcha em vão. Ou como disse teu servo Lincoln, pode-se enganar todo o povo parte do tempo. Pode-se enganar parte do povo todo o tempo, mas não se pode enganar todo o povo todo o tempo. Conheces cada um dos teus legionários. Lês no coração como num livro aberto. Quem, Senhor, te poderia enganar? Sabes que temos feito o que é humanamente possível para cumprir o teu novo mandamento. Temos de sofrer tudo o que sofreste. Tu que não tinhas pecado algum e disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Portanto, Senhor, tem piedade de nós. Nós te suplicamos em favor de todos estes doentes do corpo e doentes da alma. Neste copo d'água, coloca o remédio perfeito de cada um de nós. E que estes em quem vamos pensar, estejam eles onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor, ampara o nosso Brasil, ilumina os nossos governantes, protege o nosso povo, abençoa a nossa família. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Bem, aí está a prece. É que o irmão Zarur nos chama a atenção que temos que seguir o mesmo caminho de Jesus. A dor é a libertação da alma. Ele diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Explica, temos que passar tudo aquilo que Jesus passou. Mas o soldadinho de Deus, Elias Paulo, perseverante, aos seus 7 anos, solteiro, como ele disse, estado civil, está ali com um papelzinho, vem cá. Ah, lê daí mesmo, né? Vai ler o que, que ele... ia me chamar a atenção para uma coisa que teríamos dito aqui, vamos lá. Que Jesus não prefere que a igreja de Sardes, mas prefere a igreja de Filadélfia. E também ele, nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, que significa julgamento da humanidade. Sim, muito bem. Bem, Elias Paulo, mas que igreja nós devemos viver então, entre as 7? Filadélfia. Que quer dizer amor fraterno. Regina Santos escreveu um bilhetinho. Irmão Paiva, emocionado aí com o desempenho do Elias Paulo, temos que parabenizar o soldadinho de Deus de 7 anos, Elias Paulo, da geração dos Franciscos da LBV. Qual é o patrono da geração dos Franciscos da LBV? São Francisco. Quem é que São Francisco de Assis é nosso? Patrono, isso mesmo. Dando exemplo a todos nós, Elias Paulo, com seus 7 anos, levantou-se para expressar o seu pensamento ou dúvida que teve e ficou esclarecida. Como o senhor disse, existem muitos adultos que se esquecem do que deveriam falar, porque simplesmente nada sabem expressar ou questionar quanto à Bíblia Sagrada. A não ser, às vezes, o fazem com cinismo, né? E isso aí os põe em perdição. E a Bíblia é para a salvação da humanidade. Porque Jesus disse, vim para os doentes, que os sãos, os sadios, não precisam de médico. Deus está presente.